Latam 3305, contato radar, mantenha o nível 330, mantenha o perfil da saída pública. 330, perfil 3305. O 6224 está cópia? Está autorizado para Aracaju 230, nível na Golfo 677, decola curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona o código 5066 e o controle é 120 decimal 8. Fechando o relacionamento. Tupã 3305. 3305, prossiga. Coordenador de Aracaju, só pra gente sair da esteira da aeronave da frente. Só um minutinho, vou coordenar com isso. Obrigado. Europa 084, fly heading ZIPA, and the contact is at the center frequency 126.85. 126.85, direct with ZIPA, Europa 084. Então 3305, Recife manda seu manter a saída, já estou autorizado em Europa voar direto ZIPA, ok? Chame na frequência 2085 agora, boa noite. Tá resolvido já, 2685. 126.85. Que ano que você é, prossiga? Qual é a sua posição? Eu estou na posição número 8, até a posição 12 da remota. Quem está autorizado o reboque, não me escuta. autorizado, senhor táxi. Bravo Delta, prossiga. Sua de TAP. E se eu efetuo o plano junto à sala IES, comandante? Mantenha 3.000 pés, o ajuste 1.020 para o EDITAP, o Juliette Bravo Delta, seu unicódigo 0121. Táxi até a ponte de espera, chame pronto para a decolagem. Informador, Oceania 6212, está com a informação alfa, vai atingir 150. Oceania 6212, a sua identificação, chegada Mari, deixa eu manter o nível de voo 050. 050, pode voar, tá? O 6212. Não, mantém o perfil, 6212. Mantendo, 6212. Autorizado, alinhado e decolar, vento 1, 20 graus, 8, 9, 2, 2, 4. Estimativa, está autorizado descida para 2.000 pés, está autorizado LS, reporte localizador, Bravo Delta. Decola os 42, controle 208. 208, boa. Controle Salvador, Oceania 6224, decolou. Puca, na sua escuta. Oceania 6224, contato radar, submanter o nível 230, manter a saída Puca. 230 na saída Puca, 6224. CNM 212, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Juliette, Bravo Delta, intercepto o LOC. Juliette, Bravo Delta, autorizado sinal LS, 2186. 1186, tá, boa noite, Tom. Boa noite. Bravo Delta, continua a aproximação, vai pousar no 7 ou no 0? Passar interno, pela direita da 17. Ok, tá autorizado, quando pronto, chama na final da 17. Clube pouso no 7 Delta, vento 1, 3, 0 graus, meia dúzia mais. Confirmado, está em bate checado. localizador, Oceanair 62, 112. Boa noite, Oceanair 62, 112, autorizado ILS 110. 162, 112, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 612 nós. Afirmativo, tá, nível pouso na 110, baixado, Oceanair 612. 24.